Eu saio pirado, bebo além da conta. Cê não sai por baixo, descobre, desconta. E pelo jeito a nossa saudade vai ter vida longa. Tive notícia sua, amanheceu na rua. Mas fica tranquila, meu bem, notícia corre rápido, logo chega uma minha também. Ei, quando o amor machuca a gente, qualquer boca inocente fica fácil de beijar. De pirraça vira noite, em outra cama faz amor com quem não ama. Quando o amor machuca a gente, qualquer boca inocente fica fácil de beijar. Como sempre se repete a velha história, a gente atrasando a volta até a raiva passar. Notícia sua, amanheceu na rua. Mas fica tranquila, meu bem, notícia corre rápido, logo chega uma minha também. Ei, quando o amor machuca a gente, qualquer boca inocente fica fácil de beijar. De piaça vira noite, em outra cama faz amor com quem não ama. Quando o amor machuca a gente, qualquer boca inocente fica fácil de beijar. Como sempre se repete a velha história, a gente atrasando a volta até a raiva passar. Uma hora passa. Valeu.